arrepia como contamina. Toda periferia e você está na mira. Vai ter que escutar o que eu vou te falar. A ideia é forte, vai te livrar da morte. É o passaporte pro bem, uma chance em 100. Tem, quem tem, ideia pra trocar. Chega aí, pode colar. A fita é mil grau, território nacional. Que pan é invadido pelo som do Coban, que vem do Cachapuã, é a quebrada que fica na Baixada Santista. Com a cara, a coragem, a cadeira. Fui pra Brasília a convite do GOG. Abandonei a neurose e a rotina. Preta, tiro, sangue, polícia. Meus irmãos de sofrimento. Triste, veneno rotina. Da cabeça então. Junção, apelação nossos e redução irmãos. De pena. Tira a cadeia de um terço. Benefício semi-aberto, eu tô ligeiro, esperto. Um salve pra faxina, pra toda a quadrilha. É um pelo outro, sou porta-voz desse povo carcerário. Foi muito tempo sofrendo calado. Agora o grito de revolta abala a estrutura. Um som que invade as ruas do Brasil. Quem viu, ouviu esse mano de cadeira de roda que fala dos seus irmãos que morreram, dos seus irmãos que estão presos, bota fé. Que mesmo de cadeira de roda estou de pé. Um cara que se inspira na vida e necessita todo dia mostrar a distância em que estou da paraplegia. Um cérebro sobre rodas que faz loucuras. É o crime. Deficientemente a caminhada continua. Continua.